noite dorme sente sem seguro. Então quando a gente acorda sente a luz pra ver. Percebo que já tenho tudo, só falta você. Acordo mar, o céu azul, o vento assopra pro sul. E acordaria se confunde com seu corpo nu. Acordo mar, o céu azul, o vento assopra pro sul. E acordaria se confunde com seu corpo. Acordo mar, o céu azul, o vento assopra pro